deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar na Argentina da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar. Cantar cuca lá no mês de maio. Muito bem. 14:17 aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, hoje somos o 12 de novembro de 2025, como é? Daqui a uns passos estamos no Natal, não é? Ora, então, eu à volta das 15 horas, como ao costume, vou dar a minha receita da panelinha da avó. Ora, e vamos continuar então com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, vamos ficar com bombocas. Quem vai mandar no mundo são as mulheres. E se elas mandar bem, é ótimo. Ora bem, fiquem bem. Até já.

Então vamos ficar aqui. Cláudia Martins encaixa a torneira na pipa. Assim é que é. Pois, agora toca-se as pipas do vinho, não é? Agora já não há bem aquelas pipas à moda antiga de madeira. Mas pronto. Então vamos ficar com Cláudia Martins. Até já. Jantar. Eu fiquei logo aos saltinhos, não podia recusar. Nesse dia tu chegaste, batiste à porta de mansinho. Já estava tudo pronto, mas na mesa faltava o vinho. Fui buscar vinho contigo, era como antigamente. Lá chegámos à adega, tu disseste de repente: em casa. Tanto vinho, eu a segurar na caneca. Como somos distraídos, deixamos a torneira aberta. Íamos nós para a cozinha, simplesmente me lembrei. Em pensar só na torneira, ai meu Deus, que eu não a fechei. Nós voltamos à adega, enganamo-nos sem querer. Só estava desapertado, mas tu voltaste a dizer: encaixa, encaixa, tudo devagar. Encaixa, encaixa, passa aflita. Encaixa, encaixa, deixa-me espiar. Encaixa, encaixa, encaixa, deixa-me espiar. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Esta noite chove em papa, oh io ai, oh moças, tragam colher, oh io ai, quem quiser ouvir mentiras, quem quiser ouvir mentiras, ponha-se ao pé das mulheres. Oh io ai, quero ir à Romaria, oh io ai, para ver o meu amor. De hoje, oh io ai, já não ganham para o lençói, oh io ai, levantam-se à meia-noite, levantam-se à meia-noite para fazer os caracóis. Oh io ai, quero ir à Romaria, oh io ai, para ver o meu amor. Oh io ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu. As mulheres de agora, oh io ai, só falam da vida alheia, oh io ai, começou na lua nova, começou na lua nova, acabou na lua cheia. Oh io ai, quero ir à Romaria, oh io ai, para ver o meu amor. Oh io ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu. Oh io ai, não há que fiar nas mulheres, não há que fiar nas mulheres, que elas não têm vergonha. Oh io ai, quero ir à Romaria, oh io ai, para ver o meu amor. Oh io ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu, tenho medo. Já vou dar a despedida, oh io ai, por hoje não canto mais, oh io ai, já me dói o céu da boca, já me dói o céu da boca e o coração ainda mais. Oh io ai, quero ir à Romaria, oh io ai, para ver o meu amor. Oh io ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me. Tenho medo do calor. Oh, io ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu. Tenho medo do calor. Oh, io ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu. Tenho medo do calor. Oh, io ai, empresta-me. E muito bem, 14 horas e 40 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Maria Pereira para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2, e é para todo o auditório, para todas, para todo o auditório, para todos os animadores, o meu muito obrigado. Para toda a sua família, para o seu marido, seus filhos, seus netos, genros, noras, para toda a família, que tem uma família muito grande. Ora bom, e um muito obrigado por estarem na companhia da Rádio Arcancial 96.2. Ora, dia pasão, a bela portuguesa. Assim é que é. Fiquem bem. Até já. Muito bem, assim é que é, estar apaixonada é muito bom. Ora então, eu também estou apaixonada por a minha querida netinha, que esteve de parabéns, e eu então lhe vou dedicar este Os Triboémios com muito amor e carinho para ela, pelo seu 8º aniversário. E para os pais, Rui, Sandrine, e para os avós, os meus parabéns, minha querida, te amo. Cantar pra você. Viemel sur Arc-en-Ciel Orléans. Tua boca deixa loucamente e teus lábios disseram baixinho: meu amor, beija-me. Nesse instante perdido de dor, minhas mãos esfregaram teu rosto, e naquela promessa de amor eu jurei que é de ti só que eu gosto. Ai que saudade, meu amor, eu não aguento a dor que tanto cá dentro. Paixão assim nunca sente. We'll be right back.

Ora, muito bem, 15 horas e 4 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos à minha receita de hoje da panelinha da avó. Vai ser jardineira. Jardineira com castanhas. Como estamos na altura do São Martinho, não é? Então vai ser uma jardineira com castanhas. É assim, vamos fazer um bom refogado, um bom estrugido, não é? Um tacho e deixamos alourar a cebola. De seguida, preparamos então um bocadinho de carne de vitela, bem partida aos bocadinhos, não é? Não muito grandes, pequenos. E depois podemos juntar um bocadinho de barriga de porco, também partido tudo aos bocadinhos, e um bocadinho de chouriça, se vocês quiserem, daquelas portugueses, de vinha de alho, de carne e de vinha de alho, portuguesas, como o salpicão, um bocadinho de salpicão, um bocadinho de presunto, a vosso gosto. E depois deixam refogar, não é? Tempero com sal, um bocadinho de pimenta, um bocadinho de loureiro, umas folhinhas, não é? Um bocadinho de salsa e um dente ou dois bons de alho lá dentro, também picados. Podem juntar um bocadinho de pimenta, como eu já disse, e temperar de sal a gosto. Atenção, quando se leva carnes defumadas, tem que a ter cuidado com o sal, porque as carnes defumadas deitam sempre sal, põe gosto, não é? E então tem que deixar ferver mais ou menos, um bom bocado, refogar, e depois é que lhe juntam o sal a gosto, mais para o fim. Então, bom, cortar uma boa cenoura ou duas, a vosso gosto, tanto para as pessoas que vocês vão estar a fazer, e também cortar lá rodelas ou aos bocados, lá para dentro do tacho, não é? Juntamente com as carnes e os temperos que tem. Pode juntar também uma colherinha de vinho branco, se quiser. E depois, disto está tudo bem refogado, vamos lhe juntar, como é jardineira, pode juntar um bocadinho de ervilhas. Também temos as castanhas já ao lado preparadas, Se não as quiser comprar congeladas ou em frascos, que também há, pode cozê-las. Tira um bocadinho de casca, põe-nas a cozer, depois descascas e ajunta lá então à jardineira. A gosto de vocês, quer deitar mais, deitam mais, quer deitar menos, deitam menos. Juntamente com as ervilhas, porque as ervilhas também é uma fervura, não é? Isso é tudo já no fim. A cenoura é que tem de ser mais ou menos a meio do refogado, porque a cenoura está crua. Agora, as castanhas já vão cozidas, as ervilhas também é uma fervura, normalmente. Então, e vejam, aí é que vocês têm que ver o paladar, se já está bom ou não, ou se precisa mais de uma aranha de sal, qualquer coisinha. Está bem? Ora então, pode acompanhar com um bocadinho de arroz seco, façam ao lado, um arrozinho seco e acompanho. Pode também acompanhar com uma boa salada, não é? Mas como leva às ervilhas, é a vosso gosto. Tudo vai bem, não é? Os legumes fazem sempre muito bem à nossa saúde. Tudo faz bem. E pronto, e aqui está a minha receita de hoje. Começa a Martinho com bem levar castanhas. Comermos umas castanhinhas assadas. Por acaso não as provei. Este ano castanhas assadas ainda mal as provei. Ainda não comia aquelas castanhas assadas que me chegasse ao fundo do estômago. Pronto, mas espero agora, quando eu for para Portugal, espero lá comê-las, se Deus quiser. Pronto, e então vamos dar continuação à minha emissão. E fiquem bem, até já. Comme si, certeza. Provocar-me lenta ao coração. Sofrer pela vida fora é um castigo. Viver sempre sozinho é solidão. Para mim, viver a vida é estar contigo. A vida passa a correr de repente, quando se ama e se sente calor de quem nos quer bem. A vida passa, mas não há ficar saudade da razão e a verdade do valor que a vida tem. Não encontrando nela outra saída. Eu sofro nesta vida, ó meu amor. Quando não estou contigo, não te vejo. A vida para mim tem mais valor. Sofrendo por ti, porque te desejo. A vida passa a correr de repente, quando se ama e se sente calor de quem nos quer bem. A vida passa, mas no ar fica a saudade, a razão e a verdade do valor que a vida tem. Mas no ar fica a saudade, a razão e a verdade, o valor que a vida tem. Isso é verdade, muito bem. Ora então, 15 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, daqui da minha parte, agora vou passar Anjinho, obrigado, mãe. Este vai ser para todo o auditório, para todas as mães que estão à escuta da minha emissão. E um beijinho muito grande para todas da minha parte. Então, para vós todas, mães, para mim também, um anjinho, obrigado, mãe. Fiquem bem, até já. jornal. Assim a Maria é a minha alegria, que se tu a bebes, com certeza tu vai lutar. Muito bem, 15 horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, e aqui vamos ficar então com Jorge Ferreira, Ai Ai Meu Amor, Ai Ai, assim é que é. Vai ser para o nosso florão amigo, que nos grava as emissões, para todo o auditório e para todos os animadores, para os que passaram, para os presentes e para os futuros que virão. Ora então, e para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória. Ora então, Jorge Ferreira, Ai Ai Meu Amor, Ai Ai. Fiquem bem, até já. Amar e saber a quem, amar a luz dos teus olhos, não amar. céu. A onça fez nos flores, as aves na solidão, os peixes no frio mar e tu no meu coração. Ai, ai, vou embora, ai, ai. Ai, ai, vou embora, ai, ai. O coração que te dá, para ti meu amor é que vai. Ai, ai, vou embora, ai, ai. Ai, ai, vou embora, ai, ai. O coração que te dá, para ti meu amor é que vai. Meu amor, só tu, só tu. Meu amor, só tu, só tu. Tiveste essa liberdade de entrar no meu coração sem fechadura nem chá. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor, ai, ai. O coração que te dei para ti, meu amor, é que vai. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor, ai, ai. O coração que te dei para ti, meu amor, é que vai. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor. Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Muito bem. Ora, 15 horas e 31 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E agora vamos ficar aqui com Marlene Mathieu, Santa Maria de la Mer, linda música que eu adoro, e vai ser para Dona Goreto, do Consulado Português, e para todos aqueles que com ela trabalham juntamente e que trabalham para todos nós portugueses. Ora então, da minha parte, um beijinho muito grande para Dona Gorete e para todas as pessoas que com ela trabalham no nosso Consulado Português daqui de Orleans, Santa Maria de la Mer. Fiquem bem, até já. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières. Tu as des amoureux pleins de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me laisses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens. Poder esconderte en la tierra, a esperanza de vos. Radio-Imel sur Arc-en-Ciel Orléans. Le castel d'Otron, à Yalf. Para dizer que te amo, para dizer que me vou embora, que já não posso dar-te amor. Te chamo, perdoa se te despertar. Thank you. compras para comprar roupa nova, irão a roupa escondida. Todo homem que é careca não é um homem qualquer. Tem a cabeça branquinha, o moco de uma mulher. Eu não consigo mais viver, pá. Tu vives sonhos todo dia, toda hora, e por ti sou todo mais. Não imagino a tua, nem o tanto que eu te quero, nem o amor que eu daria. Tanta coisa eu faria, minha vida mudaria, se eu tivesse o teu amor. É o teu amor pra mim, quero também quero sim. Vai ser só meu. Quem gosta de sou, sou eu. Quero que o amor pra mim, quero também, quero sim. Meu amor vai ser só meu. Quem gosta de sou, sou eu. Pois é, e assim estou chegando ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do meu agrado e uma continuação de uma boa tarde e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei novamente. Para outra já não prometo, mas para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Ora, vamos continuar e até já. Assim chego ao fim da minha missão. Espero que tenham a continuação de uma boa tarde, um bom fim de semana e para a semana, se Deus quiser, cá estarei. E assim que finalizo a minha emissão, obrigado a todos por estarem na minha companhia, na companhia da Rádio Arcanciel, e vos deixo com o hino de Portugal para todos nós portugueses, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora, fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser. Económicas que a Comissão vai apresentar na próxima semana.